anos, vou falar de quê? Escravidão, patifarias, abusos no poder, mendigos na sarjeta, menores na rua. Depois de muito tempo que o homem foi à lua, de geração a geração nosso país se afunda. Desde 1500 que essa raça imunda suja nossa bandeira, faz o povo infeliz. O hino nacional nada a verdade nos diz. Algo está errado e não é de agora. Tem uns passando fome e outros jogando fora. Não acredito que eu hoje vivo assim. Também sou filho de Deus e as consequências são ruins. O sistema te usa, esculacha e abusa. Quando é frio no Brasil, sequer o povo tem blusa. Shopping center é pra quem tem berço de ouro. Operário na miséria engole só desaforos. Cada dia que passa, o povo afunda mais. O emprego sumiu, também levou minha paz. No século 21, nada vou comemorar. Vejo só gravadinhas, meu país afundar. Um tanto indignado, solto veneno no ar. Se a carapuça serviu, é sua, pode levar. O apocalipse final. Jamais alguém acreditava chegar ao extremo total. O Brasil se aprofundando na pura hipocrisia. A desgraça aumentando nas periferias. Em 1888 a princesa assinou a lei da abolição, que até hoje não vingou. O mundo precisa de mais sabedoria. A crença em Deus, o amor por Maria, que muito lutou na dor, no desespero, mas não gerou o homem pra morrer pelo dinheiro. Na terra graciosa, um povo gentil, na despesa da Bahia se descobriu o Brasil. Cabral desembarcou em terras de Santa Cruz, ano 2002, no socorro a Jesus. Pois hoje o martelo só bate assim. Preto, pobre, prostituta, mataram meu jardim. Desmataram o verde, sujaram os rios. Os donos da verdade, herdeiros do Brasil, também matam um povo numa guerra civil. Muito navio se afundou no descobrimento da terra. Muito sangue se derrama pro povo sair da merda. Com certeza você, xerife da nação, vai querer me proibir da liberdade de expressão. Pode crer, nos meus castelos eu já te imaginava. Bata seu martelo, rei da covardia brava. Prossiga, vai em frente, pois aqui é sujeito homem. Não aguentei ver meus filhos humildes chorando por fome. Escolas estaduais, municipais, me apego. Nas faculdades da vida, levando o povo pro brejo. A máfia está formada, é a panela no poder. O povo que tu desprezas foi quem votou em você. Pagam impostos, querem educação, mas nem ao professor vocês dão condição. O índio na selva não faz mal a ninguém, porém se vacilar ficam sem terras também. A violência tá aqui e no interior, mas quem atiou fogo no índio em Brasília foram filhos de doutor. Não expresso simpatia, não tenho admiração. Se querem desarmar o povo, desarme primeiro seu coração. Me transmita confiança, me faça acreditar. Em terra vazia, construa casa popular. O povo precisa esquecer as más lembranças. Não pense só no seu bolso, pense no futuro das crianças, que precisam de muita estrutura pra viver. Abandone o passado, eu vejo o mano em você. Pois se quiser mudar, ainda há tempo de se recuperar. Esquecer o sofrimento, humildemente no ar. Só revolucionários a te perturbar. Filhos de operários que muito lutaram, dando força à nação, mas não queriam de troco uma cela na prisão, da casa de detenção. Fiquem em paz, meus irmãos.